3890 pronto pro táxi com 14. 146 a bordo, temos 2h40 Natal. Ficou a Canadel já, passa 2h23. Separa 3 mil pés, o altímetro 1013, a chegada bom. Passarei dos 2h23. Passa 3013 é o altímetro 2h23, passarei. Trip 5362, você separa 2 mil pés com 1013, aguarda final LS. 2 mil pés com 1013, aguardando final LS, trip 5362. Decolou 4-1, chama o controle, bom voo. Vai chamar o controle 4069 da Azul. Bom dia, senhor, obrigado. Salvador, bom dia, TAN 3890, ponto, espera pronto. Bom dia, TAN 3890, linda cola, pista 10, vento calmo. Linda cola da 10, obrigado. Controle Salvador Azul 4069, bom dia. Está livrando 2 mil pés, solicita voar direto Leda. 4069, bom dia, contato radar da decolagem, tudo até o 340, após 2 mil, direto Leda. Direto Leda então, Azul 4069, subindo para o 340, muito obrigado. 35362, livre LS, chama estabilizado. Livre LS, portaria estabilizado, 35362. 0920, a EOBT, mas se puder antecipar, pra gente aqui vai ficar ótimo. Enfim, a subida, a saída, por gentileza, corrigir na aerovia. É, no segundo plano da empresa aqui, seria na proa de Aracaju. Então, previsto saída PUC com Caju no Alfa, Caju Alfa chegada lá em Recife. Afirmativo, por Caju, piruado também é 5-0, aguarda mais alguns instantes para o plano chegar, a gente adianta. Maravilha, estamos no aguardo, muito obrigado. Fala Salvador, o Azul, Alfa, você pode passar o Alfa? Gente, só rapaz para ingresso, para pode prestar o Alfa, que o Alfa. Quem passará? Isso aí, Alfa. Salvador, está 35 no 7, tem previsão para o push? 5 no 7, após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda, está livre, reporte para táxi. A aeronave da Gol já está iniciando táxi. Gente, após a passagem, está livre o push, está 35 no 7. O 1642, pronto táxi, temos 119, 119 agora, 213, 11 de autonomia e autorizado Natal. 1-642, autorizado parte principal Índia, no ponto de espera, Torre 1-8-9-5, ajuste padrão, bom voo. Ajuste padrão, parte Índia, ponto de espera, 2-9-5, voo 1-642, obrigado, bom trabalho. Ô, Salvador, bom dia, voo. 1-8-9-7, formação Foxtrot, 3-4-0, confins. 1-8-9-7, autorizado confins, nível 3-6-0, via Brasilo 1-6. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, subida da El, Leda. Após Leda, voa direto bridge, intercepta aerovia. Aciona 5021 e o controle 120.8, voo 1897. Centro autorizado 360, APZULU 16, decola da 190. Primeira curva à direita, Tael Ledra Street, intercepta a aerovia. Aciona 5021, controle 1208, voo 1897. Voo 1897, coisinha no correto, está tudo pronto. Reportamento pronto. Paulo, bom dia, voo 97, 9. 7 no 509, coisinha no que te pediu, só o repasse para táxi. Para táxi, não tem. Né? 3890, decolou os 45, chama o controle, 120.8, bom gol. 308, vou dizer. Pelo 642, além decola, pista 10. Sujeito calmo. Além decola, pista 10, sujeito calmo. 942, boa. 90, bom dia. Contato radar na decolagem. Subiu, mantenha 330, Cida Puca. Cida Puca, 330, 3890. P5514 no 23, escolhendo que pediu só o repasse para táxi. O 362 estabilizado. Da localizadora agora, trip 5362. 362, complete de aproximação LS, chama a Torre Salvador em 1895. 1895, Torre, obrigado, bom dia, bom trabalho, trip 5362. Torre Salvador, muito bom dia, trip 539. Trip 5362, estabilizado localizador. Bom dia, trip 5362, aposto quando baixado e travado, vento calmo. E baixado e travado, trip 5362, é passar externo. Quando tiver uma previsão pra gente aqui, o 6570 já tá pronto pra puxa, ok? Sim, deixa eu ver mais um instante. Pushback acionar. 607, número 2, setor aguarda para push. Não aguardo, 607. Salvador, tá 35 no 7 para o táxi. 147 a bordo, 4 horas de autonomia, altera na Campina. Então, 35 no 7, autorizado, táxi principal Índia, no ponto de espera, torre 1-9-395, ajuste no 0-3, bom voo. Índia, 1895, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1642, Libra 2, Piano. 1642, bom dia, contato radar de decolagem, tudo mais tem 390, Cida Puca. 390, Cida Puca, para o gol 642. Passarinho 2223, esse para 2000 pés com 1013, Livre LS, 75 para 90, chama estabilizado no localizador. 2013 vai reportar estabilizado no LOX, passarelo 2223. Com 15 a bordo, 1330, alterna Recife. 55 no 4, aguarda para táxi, copiado 15 a bordo, Recife 330. Afirmo, aguardando 55 no 4. 7.0 da 1.0 pronto, visual para a nave na final. Precisa de alinhar e manter. Pistão 1.0, tá 3.5 no 7. Confirmando, vai manter o ponto 0, tá 3.5 no 7. Alinha e mantém após a TR na final. Após a TR da final, alinha e mantém, 3.5 no 7. 4.5. 2545, obrigado. Para o site, foi o que pediu só um para ataque. Vem para o meu 607. Afirmativo, no 607, no 111. Você pode coordenar com a equipe de som e fazer ataque. Condenar, chama o ataque, sou 607. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Tá, você siga? Já lembrar a saída do pátio 3 do tráfego, o azul pode encostar na 5 e depois invocar para 8, pode ser? Negativo, se tem um tráfego que está através do 08, já vai iniciar o táxi. Mais algumas instâncias, já vai brigate 08. Ok, obrigado. Solo. Salvador, muito bom dia, 35362, de zona reta na sua escuta. 5362, muito bom dia. Alfa, vai manter a posição da Juliette. Vou manter a posição da Juliette, 35362. Solo 355 no 4. 55 no 4, prossiga. Uma possibilidade de efetuarmos 180 saída pela Quilos. Negativo, tem que ser Quilos sem obras. É. No 7, no 5, confirma o chamado para ataque. No 7, no 5, fomos chamados para ataque? Na escuta, no 7, no 5. Estimado para ataque, por gentileza? Confirme? Estimado para ataque? Mais um minuto para o ataque. Entendi. Que o 7, no 5 já teria iniciado o ataque, porém, esse procedimento da Infraero atrasa tudo, viu, Paulo? Ciente da infraestrutura aqui do aeroporto, ciente. É, a falta de estrutura, exatamente. 45-2085-9642, bom dia. Localizador, passarei 2223. 223, chame a torre, 1895. 1895, obrigado, 223. E bom dia, 2223, passarei, tá no localizador. 3597, peculou 53, controle 920, decimal 8, bom voo. Controle 208, grato para 3597. Viu, tá 3597, no perfil da árvore, cruzando 2 e 47. 3597, contato radar na decolagem, submantenha o 360 no perfil árvore. 360 no perfil da árvore, tá 3597. Parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95, ajuste padrão, bom voo. Confirmando a torre 295. Afirmativo. Obrigado. Seu Alfa, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa a Juliette, corrigindo, ingressa no pátio principal, pro 08. Trip 55 no 4, após a aeronave da Azul liberar, foi autorizado o táxi. Pátio principal Índia, no ponto de espera, vai chamar torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Após a liberação da aeronave da Azul, pátio principal Índia, chamando 1895.055 no 4. Voo no 642, ao controle. Você pode levar na posição árvore? Cruzado Arvo, 3517. Cruzado, graças. Pode prosseguir. Ok, estamos seguindo com o 8, obrigado. Gol 1607, por gentileza. Mantenha a posição e aguarde a aeronave da Azul, que é para aqui no 08. Afirmativo, vai manter a posição, mudando o espaço para o 08 aí da Azul. 607. No 897, pode dar uma previsão de espera, por favor? No 897, após a passagem do tráfego da trip, a retaguarda está livre e para ataque. Ok, após a passagem do trip, está livre. 35362, ingresso Juliette para o pátio 3, atenta os sinalizadores. Ingresso não. Juliette para o pátio 3, atenta os sinalizadores, 35362, obrigado, bom dia. Solo, bom dia, 2123, livrou na sua escuta. Passarela 2223, bom dia. Alfa Juliette para o pátio 3, até o sinalizador. Alfa Juliette, pátio 3, vai ficar atento, 2223, tá já. Também 570, já possui seu plano, pronto, pátio? Autorizado Recife, nível 350, via por isso 58, decolando da pista 10, com o primeiro curva esquerda, subida a Puca, transição Aracaju. Aciona 5037 e o controle 10.8. Torre Salvador, bom dia, Trip. Você conal 4, ponto 090. Bom dia, Trip. Após o gol, a linha aí mantém o sinal. Após o gol, a linha mantém, 5.5.4. Só ponto de acionamento, né? 570. 5.7.0, você vê um tráfego da Passaredo, direcionando no pátio, cuidando do equipo de solo e passa para ataque. Vai aguardar o Passaredo. Está autorizado a dar uma ponte do 5.7.0 também, né? Após a zona 08, pode iniciar ou continuar o táxi aqui, o pushback? Afirmativo, no 607, após a zona continua e repassa para táxi. Continua a parte do táxi do 607. Dan 3153, vamos acusar Fox e aguarda cópia, prepara da Euleda. 355 do Cor, 9 Zulu, controle 1208, bom voo. 08. 355 no 4, autorizado decolar, vento calmo. Livre decolar, 55 no 4. Solo Salvador, azul, Alfa, Alfa, Sérgio de Rebote, grato, bom dia, obrigado pela presença. Alfa, Sérgio Alfa, nada, bom dia. Controle Gol 715, cruzar 2700. Gol 715, contato radar, suba para o 360. 360. Autoriza a Progelef? Também, 5720, mesmo, vamos à posição, aguarda a data Passarento. Confirma, mantém a posição, mesmo, Passarento. Afirmativo. Revira a tráfego da Passarento, que passou, vai ter que voltar um pouquinho para a posição prevista, aguarda, por gentileza. Mesmo 5720, Passarento já está entrando agora no lugar previsto, pode continuar. Da trip. Afirmativo, pode continuar o push. O solo Gol 1897, acionado em pronto táxi, 183 a bordo, 3 horas e 30, Campinas. Gol 1893, táxi de direita via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste padrão, movo 1. Ok, ciente, o Gol 1897 via Índia. Vai chamar 2895, ajuste padrão. Gol 1897, bom dia. Para o Galeão, autorizado 360, via para o Zulu no 0, da SNAP, e após conforme a rota do plano de voo. Decondão no 0, primeiro curva direita, Dael, Leda, após o Leda, voo direto Bridge, interceptor via. Adiciona 50 do site, conferindo 20 do final 8, o TAM 3, 153. Correto, pode pronto para pressionamento. Correto, pode pronto para pressionamento, o TAM 3153. O Papa Romeu Tango, Golf 9M na escuta? Pronto para Veracruz, confirme. Gente, agora está na escuta. Para ataque, 2 a bordo, autonomia de 2 horas e 30, alternando Natal. Obrigado, táxi, via a parte principal e de alta, no ponto de espera, no 0 torre, 1895, quem é legal no 0 no 3, confirme, pessoas a bordo. 2 a bordo, autorizado, táxi, parte principal, 2 a bordo, no ponto de espera da vez. Vamos fazer ali na escuta? Sim, sim, sim. Vem qual é o tipo do equipamento? É o Bravo Eco 58. Bravo Oscar 58. Bravo Eco 58, dispara. Tá, Paulo 607, solicito táxi, o AD 190, 190, 1350, Galeão. 07, cruzado táxi, via parte principal em de alta, no banco de espera no 0 torre, 1 no 5, quem negar no 0 no 3, boa viagem. Livre táxi, via parte 1 no Índia Alfa, parte espera no 0, 1 no 8, decimal 95, com ajuste no 0 no 3, economia 07, bom final de semana. Então, Augusto 90, poderia confirmar a parte que se encontra, parte 5? Parte 5, parte 5. Cliente, parte 5 para Vera Cruz, mil pés, decolando a 1 no 7, primeira curva direita, corredor axé restrito, 1208 controle, acione 0157, o Romeu Tango Golfo Novembro. A intensidade é muito baixa. 208, cara, o vento 010 graus, 02 nós. Decolagem, 10, cliente, poderia colocar pessoas a bordo? Tudo. 0, único a bordo, para acionamento de táxi, torre 118, decimal 95, até o regresso. 95. Solo Rio 5973, bom dia. Informação é a configuração Recife. Rio 5973, Recife, preso 0 autorizado. Rio Brusque 58, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 120, decimal 8, 5033, não responde. 310, autorizado Recife, Brusque 58, decolada 10, curva esquerda. Caju, 208 na saída, 5033 na transponde, 5973. Regimento correto, respondendo para o funcionamento. O 340 restrito. 340 restrito. Novo Novembro, depois segundo plano para o táxi 45. Retiro, 45, para a caraca do plano para o táxi. Oi, Salvador, bom dia, 607, ponto 010, pronto. O 607 ali mantém capiceiro 10. Quem mantém 10, 607. Rio 98 no Uno, siga. 330, destino a Fortaleza. 330, autorizado, aceita? Cinco, sete, zero, cruzando 3-5, ascensão nível 350. Bom dia, Sacago 6570, contato radar, pula para o nível 350. 350, poderia falar pouco da frente? À esquerda, saída Momo, transição Rebite, 1208 controle, 5032 transponde. Tomado 330 para Fortaleza, 10 a pista, Apo 50 conforme. Decola com a 10 da primeira curva esquerda, Momo, Rebite, 2080, 5032. 981, com o regimento correto, responde para o estacionamento. Trabalho. O 03 está livre, após táxi. 7, sente na estreita turbulência do 767, decolou à frente, o vento variável com 03, quando pronto, autorizado a decolagem de piscina 0, ou no 607. Já está pronto, vai iniciar o 0607. Rio 9811 para o seu estacionamento. 9811 no parte 3 está livre no post-tac. Até mais, pronto. Alô, Salvador, 35384. Aqui eu considerei PUB1 na borda e autonomia por gentileza? 2 horas. Afirmativo, repórter no ponto de espera, taxi Papá, Tango, novembro, altímetro 10 no 3. Tango, comparado com o ponto de espera, taxi Papá, Tango, novembro. Uno 607, Alzino 2, decola, controle em 120, décima 8 com voo. 1208, obrigado, bom dia. Bom fim de semana. Tração de 5384. 384, procedimento correto, poste pronto para push e acionamento. Quatro lados para 384. 307 cruza o nível, altitude de 2000 pés. Chegou no 607, contato do radar, saia da El, suba para o nível 360. Da Elpa 360. Gol 1897, agora Recife, frequência 133, decimal 25. Gol 1897, controle. Chamou 1897. Afirmo, chame Recife agora, frequência 133, decimal 25. Então tem um. É, frequência? 133, decimal 25. 3325, grato. Alta cargo 6570, chame Recife, frequência 12545. 3425, alta cargo, obrigado, bom dia, Drum. Controle 1607. Siga. Cidade Bridge, direto. Oi, Leda, negativo, Bridge. Ok, Leda, Bridge, obrigado. Trip 5514, chame Recife agora, frequência 12545. Recife 2545, bom dia. Bom dia. Sido 3, autorizado táxi via Inga e Alfa, no ponto de espera do 10, chame Torre 118, decimal 95, QNH 10013, boa viagem. Golfo Novembro autorizado a decolagem. Pistão no 7, o vento 020 graus, 02 nós. Salvador, o Rio 9811, está pronto para o táxi com 4 a bordo, alterna Teresina com 3 e 10. Zé do táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, chame torre 118 decimal 95, QNH 1013, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera 118.5 graus, Rio 9811. Golfo Novembro decolado do Salvador, usando 6, controle 120, décima 8, bom voo. 08, grato, está rotando. Eu tango Golfo Novembro. Bom dia, Papá Romeu, tango Golfo Novembro. Vou parar o nome e o pés no corredor Axé, informe no farol da barra. É, farol de? Farol da Barra, o senhor vai passar agora o farol de Itapuã. Negativo, mil pés, reportará o farol da Barra, Golfo Novembro. Golfo Novembro, informe o tipo de equipamento. Barra, Bravo Eco 58. Bravo Eco 58? Negativo. Teresina 53, bom dia, autorizado ingresso, decolagem, pista 10, vento 020 graus, 02 nós. Argentina 1914, Cocker Dent, clear my arrival down to 2000 feet, Gwinnett 1013. Voo no 607, chama agora Recife, frequência 1133.25. Dado alinhar e manter, cabeceira 10. Muito bom dia, alinhar e manter, Rio 9811. Muito bom dia mais uma vez, passarei do 2223, você tem informação aqui? Passarei do 2223, Vitória da Conquista 180, se a gente aguarda instante, 4. Guardando 223. Salvador, bom dia, tá 3153. Sessão 3153, contato radar, saída da El, suba para o 360. Descida da El, só que mantém 360, poderia voltar da El da presente? Após 2000, autorizado da El. Após 2000, direto da El, 3153. 0 vento, 040 grau, 02 nós. Liga de Ecológico, Rio 98, 1 hora. Tango Golfo Novembro, mantenha o número PS condições de ódio, frequência livre, não há tráfego para informar, tenha um bom posto. Estou muito grato, até o retorno. Paulo Rio 5973, o nosso táxi 04 a bordo, 3h45, Salvador. Número 73, autorizado o táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre, 118-95, QNH-103, boa viagem. Índia, Alfa, ponto de espera, chama 1895, ajustado 1013, já no motorbike. Parceria do 2223, Vitória da Conquista, pronto? Pronto, parceria 2223. Vitória da Conquista, autorizado 180, decolada 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, após conforme rota do plano. Controle 120.8, acima L5045, parceria do 2223. Autorizado 180, Salvador Conquista da 10, direita Arbor, Elefa. Foto do plano de voo após 208 e aciona 5043, está no pátio 3432223. 5045 no transponder. Responde para puxar estacionamento. Portaria 2023. Salvador 9895. Total 9895 para Serra Brava Tango Eco. Agora distante 4, prepare Serra da Momo. Tá bom, pô. E o ponto espera da 1-0, pronto. O 5973, autorizado, a linha decolar, estou no 0, o vento variável com 0-2 nós. A linha decola da 1-0, 5973. Para Serra Bravo Tango Eco, 320 autorizado, 0220, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Momo, pós transição Flock, 120.8 controle, 5035 transponder. Desculpa, pode ser controle? 120.8 controle. 320 autorizado para perecer, quer colocar 10 a bom no log 208 ao controle, 3035 transponde, copiou o total 9895. 5035 transponde, 5035. Ah, 5035. 9895, regimento correto, resposta pronta para o estacionamento. chamar o controle, Torre? Se for agora, os 26, 120.8, bom voo. Obrigado, bom trabalho, amigo. Oi, Salvador, bom dia. 5973 da Rio decolou, cruza 2000. Rio 5973, contato radar, voa para o 310. 310, 5973. Argentina 1914, clear the final ILS approach, report on localizer. Yes, so ILS report on localizer, Argentina 1901. Patrulho Rio 9811, cruzou 6060, a possibilidade de approach beach? Aguarde o Rio 9811. Se escute. Rio 9811. Autorizado Abuco. Abuco, Rio 9819. Então, 3153, chama agora Recife, frequência 133.25. Rio 5973, autorizado Romeu Fox 018. 018, Romeu Fox 018, 5973. Possibilidade para o Rio 9811 teletrar a Bufo? Alfa, Bravo, Uniforme, Charlie Oscar. A Bufo, Bravo. Posição 3 solicita pushback para o senhor acionamento. A gente vai aguardar um instante para o início do push, o trip. Não. 9895. Tá, o 9895. Vai aguardar um instante para isso. Puxa o número 2 no ciclo. E o 9811, chama agora Recife na frequência 12545. 1254, confirma. 12545. 12545, graças ao Rio 9811. O Salvador passarela 2223 acionado pelo B43, 6:50 autonomia alterna Salvador para o táxi. Autorizado o táxi via pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18 decimal 95, passarela 2223. Autorizado táxi, pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera 18:95, obrigado, bom fim de semana, 223. 384, tá livre, pushback após táxi. 384, reportera para o táxi, 384. Localizado, Argentina 19915. Argentina 1914, complete final, contact solo é 18.95. Faz autorizaria, ok? Sim, vamos aguardar a passagem do ATR. Após a passagem, aguarde o seu chamado ou já está autorizado? Pode concordar com a equipe de solo que após o trip inicial, tá? Tá autorizado. Vai coordenar com a equipe de solo, passa o ATR, depois aciona e repassa o táxi total. Good morning, altimeter 1013. Is land gear down and locked? Landing gear down and locked, Argentina 19914. A firm have the thrust in sight, the wind is 030 degrees with 02 knots. Clear to land runway 10, Argentina 19914. Clear to land, runway 10, Argentina 19914. Passaredo 2223, Passaredo, bom dia, visual com o Boeing da Argentina, na aproximação 9910. Após a passagem do tráfego, ele mantém cabeceira 10, Passaredo 2223. Bem aqui, Mike, poderia confirmar o pátio, pátio 5? Seja, bem aqui, Mike, célula 12 Veracruz inicialmente, decola da 17, primeira curva à direita, corredor Axé, 1000 pés, acione 0135 no transponder, 9 bem aqui, Mike. Aqui mais cotejamento correto para acionamento de táxi, chame torre 118 decimal 95. Trip 5384 para o táxi, 34 a bordo, 4:10, alterna Salvador. Trip 3:10 na autonomia, poderia confirmar pessoas a bordo e alternativa? Bora, 3-4 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador. Do táxi, via parte principal em Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 1895, QNH 10, 14, boa viagem, trip 5384. No 4, pote principal, Indy Alfa, quando lá, 1895, uma boa, trip 5384. Salve Salvador, bom dia, azul 4234, autorização 350 para Recife, dentro do hotel. 4234, Recife, 350, 7 agora, distante 4. 7434. Equipamento é poste novamente, por gentileza, para a torre. Dino 1914, on the ground at 37, contact now 121 decimal liner. 1219, all right. Ground, good morning, Argentina 1914, wrong with my feet. Argentina 1914, taxi by Alpha, report before taxi Juliet. Alpha Juliet, confirm position. Azul 4234, Recife 350, pronto? Pronto, 4234. 4234, Recife 350, autorizado, via Upiusque 58, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 120 decimal 8, o controle, 5053, transponder. Gente, com a 34, autorizado nível 350 para Recife, decola pista 10, curva esquerda, saída Fuca, posso sair junto. Capiru 158, controle 1208, aciona 5053, azul 4234. 4234, procedimento correto, resposta quando pronto para posicionamento. Gente, com a 34. 1 no 0. Mantém capiteiro no 0, 5384. Novembro Mike, Mike, agora sim, alto e claro, pátio 4, já posso quando pronto para o táxi. Sim, parei 2223 aos 38, decola, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom final de semana, 2223, passaleta. Igualmente, excelente sábado. Dia 2223, passaleta, decola, perfil arbor na sua escuta. Bom dia, passaleta 2223, contato radar, ficou para o nível 180. Contato radar 180, perfil da saída arbor, 2223, passaleta. Argentina 1914. Argentina 1914 cleared the ingress on Juliet. We'll take